agora não vai dar. Já descobri a razão, agora não vai dar. Prefiro a solidão. Hoje eu sonhei contigo e juro que ia te procurar. Logo eu me lembrei que não tenho nada pra lamentar. Juro que eu iria seguindo a força do meu coração, já que é tão difícil viver assim nessa ilusão. Já que é tão difícil viver assim nessa ilusão. Agora não vai dar, já descobri a razão. Agora não vai dar, prefiro a solidão. Agora não vai dar, prefiro a solidão. Agora não vai dar, já descobri a razão. Agora não vai dar, prefiro a solidão. Hoje eu sonhei contigo e juro que ia te procurar. Logo eu me lembrei que não tenho nada pra lamentar. Juro que eu iria seguindo a força do meu coração, já que é tão difícil viver assim nessa ilusão. Agora não vai dar, já descobri a razão. Agora não vai dar, prefiro a solidão. Agora não vai dar, já descobri a razão. Agora não vai dar, prefiro a solidão. Agora